louquinha. Vai descendo até o chão, vem na cadência, meu Deus, que avião. Eu tô na área, vou me arriscar. Quem tá na chuva é pra se molhar. Din, din, din, din, din, din. Eu não tenho não, eu sou menino de pé no chão. Tô pela zoeira, tô pela curtição. Vem, gatinha louca, vem com esse negão. Dedinho na boquinha, agora sobe, dá uma rodadinha. Dá uma rodadinha, dá uma rodadinha, dá uma rodadinha, dá uma rodadinha. Mão na cinturinha, gata danada, deve tá na minha. Vou te pegar, ô barriguinha. Vai mais devagar, negão. Devagar, negão. Devagar. Louca, louca, louca, louca. Meu Deus, que avião. Eu tô na área, vou me arriscar. Quem tá na chuva é pra se molhar. Din, din, din, din, din, din. Eu não tenho não, eu sou menino de pé no chão. Tô pela zoeira, tô pela curtição. Vem, gatinha louca, vem com esse negão. Dedinho na boquinha, agora sobe, dá uma rodadinha. Dá uma rodadinha, dá uma rodadinha, dá uma rodadinha, dá uma rodadinha. Mão na cinturinha, gata danada, deve tá na minha. Barriguinha, tá mais devagar, negão. Devagar, negão, ai, devagar. Louca, louca, louca, louca. Que menina louca, louca, louca, louca, louca, louca, louca. Que menina louca. Louco, louco, louco, louco, louco, louco. Tô ficando louco. Louca, louca, louca, louca, louca, louca. Que menina louca. Louco, louco, louco, louco, louco, louco. Tô ficando louco. Louca, louca, louca, louquinha. Cadê o gritinho das louquinhas?